E assim, caro amigo, vamos ficando por aqui. Não é preciso ir à cidade se aqui na nossa casa a gente está tão bem. Além do mais, a gente não é muito exigente. O que que a gente faz? A gente trabalha. Você, cachorro, o que que faz? Eu faço a sentinela? E você, galinha? Eu arrumo a casa, faço uma comidinha. E eu, para variar, trabalho feito um jumento. Certo, há muito o que fazer. Precisa trabalhar para valer. Quanto à gata? Bem. A gata, para falar a verdade. Eu sou meio preguiçosa. Mas mantém a gente alegre. De noite, ela se espicha na almofada e canta um bocado de coisa bonita pra gente. Ela sim, virou realmente como é que é mesmo? Uma superstar. O animal é